vai começar a partida. Ah, a partida começa. Eu nasci pra jogar, eu vou pra ganhar. Se dá início a partida, jornada na madrugada calada. Crianças largadas na rua, o tempo passa, nada muda. Até quando seremos perpétuos ao sofrimento? Até quando ocultaremos a revolta do sentimento? Mundo virtual, movido a descrença. Esforço vale a pena, mas não há recompensa merecedora. Só os falsos líderes te guiando pra masmorra. Não deu lucro, morra ou então cala a boca. Liberdade de expressão existe sim ou não. Então por que a manipulação da rádio e da televisão? Vou pagando prestação, eu que sou de outros não posso deixar de herança. Merda tudo de novo pro meu povo, meus filhos e netos. Os absurdos que se acharam modernos, mas sigo nadando sem mares. O mundo é real, apesar dos pesares, tem realidade nele presente. É o tanto inacreditável, vou tentando mudar tudo com essa rima notável. Super notável, que a partida começa. E eu nasci pra ganhar, e eu vim pra ganhar, e eu vim pra ganhar. E a partida começa, e eu nasci pra ganhar, e eu quero ganhar, eu quero ganhar. E a partida começa, e eu nasci pra ganhar, e vamos ganhar, e vamos ganhar. E a partida começa, e eu nasci pra ganhar, e eu vou ganhar, e eu vou ganhar. A partida disso aqui começou faz um tempo. Já esperava a hora e chegou o momento de mostrar o talento, de mostrar aqui. Veio que a brincadeira de rap agora é coisa séria. Demorou, tamo dentro em busca da mudança, fazendo nossa parte, alimentando a alma e buscando a verdade. Mais vivo do que nunca, jogando a vida. O rap é meu campo, nele a gente caminha, nele a gente prossegue, nele a gente consegue lutar contra o preconceito que persiste, pra encontrar a paz que eu sei que existe. Ritmo e poesia na batida pesada, na batida envolvente. O jogo começa e já tamo na frente. E a partida se inicia de forma excelente. Tamo aqui pra quem duvidava da gente. E agora sente o clima, a pampa. A partida tem início, quem comanda é o samba. É Carvalho no mic, é a Leste no tema. No fim da partida, a vitória não será por mais. A partida começa, eu nasci pra ganhar. Eu vim pra ganhar, eu vim pra ganhar. E a partida começa, eu nasci pra ganhar. E eu quero ganhar, eu quero ganhar. E a partida começa, eu nasci pra ganhar. E vamos ganhar, e vamos ganhar. E a partida começa, eu nasci pra ganhar. E eu vou ganhar, e eu vou ganhar. Vai começar a partida. Vai começar a partida. Vai começar a partida. Vai começar a partida. Leões se entrega a pedaço. Pedaço é Leões. Leões da força pelo ser vivo. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Leões. Le